nos brincar de o que é o que é. Você responde o que eu vou perguntar. Vamos brincar de o que é o que é. Preste atenção pra você adivinhar. Vamos brincar de o que é o que é. Você responde o que eu vou perguntar. Vamos brincar de o que é o que é. Preste atenção pra você adivinhar. O que é o que é? Que tem cabeça e não é gente. Tem dente e não é dente. O que é que é? O que é que anda deitado quando dorme e fica em pé? Me diz o que é o que é. Essa brincadeira você tem que adivinhar. Responda quando a música parar. O que é que tem asa? Tem bico e não é ave. É um avião. Cai em pé, corre deitado, o que é? É a chuva. Tem pé de porco, rabo de porco, orelha de porco e não é porco. O que é então, hã? É feijoada. Vamos brincar de o que é o que é. Você responde o que eu vou perguntar. Vamos brincar de o que é o que é. Preste atenção pra você adivinhar. O que é o que é? Que pula no ar, que estoura sem parar. O que é que é? Pipoca! Tem espinho e não é peixe. Tem coroa e não é rei. Me diga agora mesmo o que é que é. Abacaxi! Essa brincadeira você tem que adivinhar. Responda quando a música parar.